Esse amor imenso que não tem mais fim. Eu não sei quem foi que fez crescer tanto assim. É tão impreciso. Não sei distinguir o que vem só de você. Do que vem de dentro de mim, sem certeza que nos faz bem. Mistério que mistério também tem. Se ele vir não saber quem é. Toda vez que canto, ouço a sua voz. É o que sempre você diz, cada um por nós. Se nada é só de mim, se nada é só você.